Salve, salve, coelhada! Decadentes número 318, o primeiro de 2022, né? Eu sou Jair Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre, Thales Maciel, Felipe Deleucas e Lucas Deleucas, mas nós temos um convidado mais do que especial. Nós já o entrevistamos aqui na série de live de 2020, mas ele aceitou nosso convite aí para o primeiro programa do ano. Dispensa apresentações, membro do Conselho de Administração, a pessoa que, se vocês procurarem alguém da diretoria no CT durante a semana, no horário qualquer, é ele que está lá trabalhando, pegando firme, um dos principais responsáveis aí pelo sucesso do futebol, Euler Araújo. Euler, dê seu boa noite para o torcedor americano. Boa noite a todos, boa noite Jairo. Poxa, eu não estou vendo quem que está aí, hein? Tô aqui meio cego aqui. Mas boa noite a todos vocês, ao Thales, né, ao Lucas. Tudo, Felipe, tudo bem com vocês, né? Boa noite. Um prazer estar aqui, obrigado pelas palavras. Eu acho que, assim, não sou só eu, tem uma equipe fantástica por trás lá, tem o pessoal do Conselho Administrativo, que também dá um suporte muito grande, tem o Salum, né? Que também é uma pessoa que está muito envolvida com as questões de futebol. Mas nós temos uma equipe lá muito valorosa, muito bacana. Então, é um trabalho muito em conjunto, muito bacana. Mas estou lá no dia a dia, como apaixonado pelo América e apaixonado pelo trabalho, né? Então, fazendo aquilo que gosto. Muito bom. É isso, com certeza, viu, Euler? Eu sei a paixão que você tem pelo América e a dedicação que você tem pelo time, né? Tem que agradecer em nome da torcida, em nome da nação americana, né? Todo o trabalho que você fez esse em 2021, em 2020, né? Todo esse trabalho que você tem tido aí, como eu falei, você é a presença diária no CT, né? E mostra, sempre que a gente vai lá e tal, sempre mostra com muito carinho o trabalho a ser feito. No programa de hoje... É nossa obrigação. O programa de hoje, como é o primeiro do ano, a gente quer fazer uma retrospectiva, lembrar algumas coisas e também falar, né, desse 2022 tão especial que a América vai viver. Então, vou começar. A gente fez, então, um campeonato mineiro, fomos vice-campeões por um pênalti, né? Fomos campeões contra um time aí que tem um doping financeiro que é até difícil falar sobre isso, né? Tivemos aí uma Copa do Brasil muito boa, sim, né? Fizemos um brasileiro nós ficamos em oitavo, conseguimos uma vaga para Libertadores, mas no brasileiro nós tivemos aí altos e baixos, né? No Salum, no último programa que a gente fez com ele, ele falou um pouquinho sobre a chegada do Zárate, sobre as mudanças de técnico. O que você diria que em 2021 foi o principal fator para a gente ter esse grande ano? Se você fosse citar o principal assim para você, o que você acha que foi? Jair, bem, primeiro que tá tendo umas falhas aqui na minha internet, eu não sei se é na internet das pessoas, tá saindo um pouquinho picado, eu não sei se é a minha aqui, mas vamos lá, eu entendi sua pergunta aí, você perguntou na minha opinião, qual o principal fator, alguma coisa nesse sentido aí, né? Uhum. Existem algumas coisas no futebol, interessante, né? E que o América conseguiu adquirir, que é a instituição ter credibilidade. Então, o que que acontece? Quando você tem credibilidade, os jogadores passam a acreditar na instituição, fica mais fácil a comunicação com o grupo de jogadores e com a comissão técnica. Então, isso é uma coisa que já vem já de muito tempo, de muitos anos. E aí você consegue uma comunicação muito fácil, você consegue, eu não diria cobrar, porque esse grupo não precisa de cobrança, né? Mas as metas estabelecidas elas são muito importantes. Bem, então, essas condições que eu chamo de ambiente. Então eu sempre disse, Jair, que o dinheiro não estimula, né? Falta dele desestimula. E a gente não consegue motivar o jogador. O que a gente tem que fazer, e eu pautei isso desde o primeiro dia, é criar um ambiente em que os jogadores pudessem se motivar. Veja bem o que aconteceu. Nós perdemos já ao longo desse tempo alguns treinadores que saíram e vamos ficar só nesse ano. O Lisca saiu, tentou aí novos caminhos, o Felipe Conceição já tinha tentado isso, o Mancini também, e veio o Marquinhos. Aí no final nós estávamos perguntando o seguinte: será que o campo aqui é muito fértil? Porque você tem treinador, sai treinador, e o América consegue continuar no mesmo nível. Todos tiveram uma importância muito grande. O Lisca teve uma importância muito grande. Mancini mudou o América em termos de patamar de pensamento. E aí vem o grupo. E aí, o que que o grupo fez? Ele abraçou tudo que a diretoria propôs. Veja bem, quando o Mancini saiu, e para a gente foi um motivo de muita preocupação, depois eu posso até falar para vocês como é que foi, os bastidores. Mas o Juninho, que é o capitão, ele fez uma coisa em nome do grupo que foi muito bacana. Ele chegou para mim e chegou para o Salum, mais especificamente para o Salum, e falou assim: ó, nós confiamos tanto em vocês que o treinador que vocês trouxerem, qual que seja ele, nós vamos abraçar. E nós vamos acreditar no trabalho dele. Bacana. Eu acho que essa frase do Juninho, ela resume tudo que foi esse ano. Né? Quando você tem um jogador que é o capitão, que ele, depois de conversar com os jogadores, diz para o dirigente que qualquer treinador que vier, eles vão abraçar e que o projeto vai continuar, você tem a certeza de que o que aquele grupo quer fazer. Eu disse no início do ano para eles, eu falei o seguinte, que falei com eles duas frases. A primeira frase, eu disse que o homem é o tamanho do sonho dele. Né? Então, eu falei isso para eles. E disse também que eu tinha consciência de onde eu queria estar em 31 de dezembro. No final do ano, eu disse para eles, no último discurso que eu fiz, eu falei para eles o seguinte, que eu não imaginava estar no local, né, foi muito acima do que eu imaginava, e que eles foram responsáveis por colocar lá, e que eles sonharam grande. Então é esse conjunto, se eu fosse resumir para você, é isso. Agora você tem uma equipe valorosa, nós soubemos ter convicção na escolha das substituições de treinadores, tanto do Mancini como do Marquinhos, nós exercemos um rigor orçamentário, mas eu disse também no início do ano que a gente ia ser um pouquinho mais ousado com responsabilidade, então trouxemos jogadores na hora que nós precisamos, trouxemos o Patrick na hora que precisou, o grupo já era forte, e trouxemos os Aras também para dar essa pitada aí de qualidade no futebol, então eu acho que tudo isso foi feito de forma muito consciente, de modo muito planejado. E o Alencar falou uma coisa muito certa, que também tem que ser mencionada. Ele falou que esse ano, todas as vezes que o pão caiu, a manteiga caiu para cima. Você conhece o Alencar, ele é uma figura fantástica, e ele falou com a gente isso. Ó, o negócio é o seguinte, toda vez que o pão caiu, a manteiga ficou para cima. E é isso, se eu fosse resumir para vocês, é isso. Mas a frase do Juninho foi muito emblemática. Ela resume muito o que foi esse ano de 2021, tá? Escolhas certas, algumas erradas, né? Mas nós acertamos mais do que erramos. Tá? E o grupo abraçou, acreditou naquilo que a gente estava fazendo, na proposta. Então eu acho que esse foi o principal fator do sucesso esse ano. O Salum, na reunião do conselho, foi mais poético. Ele falou que as estrelas se alinharam. O Alencar foi do popular. Exatamente. Cada um do seu jeito, mas o certo, o correto é isso mesmo. Os dois falaram certo. Tá certo. Thales, quer perguntar ao Euler? Ah, claro. Oi, Euler. Primeiro, boa noite. Obrigado por participar aqui do nosso primeiro programa. Obrigado. Eu, particularmente, acho que... Eu não, né? Todos nós, torcedores do América, ficamos, assim, um misto de euforia, de alegria. Enfim, um sentimento que a gente não estava muito acostumado a ter num final de ano. Principalmente nesses últimos finais de anos aí, que, infelizmente, a gente teve o São Bento da vida e tal. E esse ano foi tudo maravilhoso para a gente. O que eu queria primeiro saber de você é o seguinte: se você participa de algum grupo de WhatsApp de torcedor do América, tem que ser torcedor, não pode ser dirigente, não, torcedor. E se você está na mesma, se você está participando de algum grupo, se você está vendo o que a gente está vendo, essa ansiedade que o pessoal está por nomes, essa ansiedade por reforços. Principalmente que assim, a Libertadores, ela começa mês que vem, né? Então o pessoal tá mais ansioso do que o normal. Antigamente a gente ficava ansioso porque tinha um campeonato mineiro, agora a gente tem uma Libertadores, que é do cacete. E aí eu queria saber disso, você está participando de algum grupo de WhatsApp de torcedor e você vê essa ansiedade toda da galera, como é que está isso aí? Você está sentindo como é que está o pessoal? E acalma a gente, que nós não estamos aguentando isso aí não, bicho. Vamos lá, Thales. Bem, primeiro que eu não participo de rede social nenhuma, né? Aliás, outro dia eu saí de um grupo de WhatsApp aqui de amigos meus de 20 anos, eles quase bateram em mim. Só para vocês terem uma ideia, eu recebi, depois que o Armando saiu, falou que ia sair, passou o telefone para os empresários, eu recebi 49 mensagens de empresários. E cada um, de vez em quando, manda 5 ou 6 mensagens por dia. Daí que vocês terem uma ideia de como é que está a minha vida. Mas está bom, está tranquilo, vamos lá, vamos que vamos. Compreendo toda a ansiedade, mas vamos lá. O América dispensou, as pessoas foram saindo e tal, né, ou por opção, ou porque o América realmente agradeceu e não vai continuar com o trabalho deles, 18 atletas, tá bom? Então, esse foi o total de jogadores que o América tinha 42 pessoas no plantel, e esse ano nós estamos com o firme propósito de trabalhar com 34, tá? Eu conversei com o Salum e Thales, eu não vou mentir para você, nós estamos entrando num território que o América nunca entrou na história dele. Que território que é? É o território da permanência na Série A e uma competição internacional já no dia 23 de fevereiro. O que, que isso muda? Na história do América, o América investia pouco até o mês de maio, fazia o Campeonato Mineiro, depois ele se reforçava e aí nós tínhamos um orçamento em que o custo ia crescendo ao longo do ano. Não, nós vamos começar nesse ano já com um patamar salarial alto, tá bom? Então, nós reduzimos o grupo, vamos trabalhar com 34, e nós não... Bem, a gente não pode errar de jeito nenhum, mas o espaço para o erro vai ficando cada vez menor. Então, nós perdemos 3 zagueiros. Fomos no mercado, trouxemos 3 zagueiros, tá bom? Então, esses 3 zagueiros já estão contratados, apalavrados. Falta o quê? Assinatura do contrato, ali coisa formal, por isso que a gente não pode divulgar, o América só divulga na hora que... Então, são 3 zagueiros, nós trouxemos 3 zagueiros. Posso garantir para você que 2 deles foram considerados uns dos 7 ou 8 melhores zagueiros do futebol brasileiro no ano passado, na Série A. Então, nós temos uma zaga, 2 zagueiros, que inclusive um deles foi líder em desarme, o outro tem também um percentual muito alto de interceptações de bola, está entre 5 melhores nesse critério, e trouxemos também um terceiro que é muito bom jogador, estava lá fora, nós trouxemos agora. Então nós trouxemos os 3 zagueiros, nós já temos aí. Na lateral direito nós temos o Patrick, nós renovamos, no lateral esquerdo nós concretizamos a compra do Marlon, e tem o João Paulo, e o grande, e renovamos com o Cavicchioli, e o meio de campo nós já renovamos com o Lucas Cal, nós já temos ainda... O Alê ainda tem contrato e o Juninho, capitão nosso, também já tem contrato mais 2 anos. Então, nós temos ali uma espinha que se manteve, com exceção dos 2 zagueiros, e fizemos o Felipe Azevedo. Já contratamos um jogador de meio, né, um meio atacante, né, um meia. Ele é um jogador muito bom, também falta só um detalhe burocrático para a gente poder anunciar. Hoje. Novidade, hein? Nós encaminhamos hoje, também encaminhado com um extrema, tá? É muito difícil achar um jogador igual o Ademir. Eu não vou falar para vocês que nós vamos trazer um outro Ademir. Não vai. Um jogador com a velocidade dele, canhoto, que joga pelo lado direito, não vai achar, não existe no mercado, né? Mas nós estamos trazendo um jogador de beirada muito bom, com uma experiência muito grande em jogos decisivos, já tem uma rodagem muito grande e é um jogador que vai nos ajudar muito. Qual que é o nosso foco agora até o dia 10? Um centroavante. Isso nós não temos ainda, tá? Nós temos nomes. Até conversei com o Robson agora do Ceará, que eu fui conversar com ele sobre uma outra questão, e ele perguntou, você está precisando de quê? Eu falei, estou precisando de centroavante. Ele falou, você e o mundo, né? Porque está todo mundo atrás. E ele falou o seguinte, ainda virou para mim e falou assim, pô, eu tenho um e a torcida reclama dele, que é o Clebão. Eu falei, manda ele para mim que eu não reclamo, não. ele falou, não, é o único que eu tenho. Então, assim, tem uma escassez muito grande. Os jogadores que estão disponíveis no mercado são muito caros. Por exemplo, o Mikael, do Sport, a torcida cobra. Ah, o Mikael. O Sport quer 1,5 milhão de euros no Mikael, por 50% do passe. Quem dera que a gente pudesse ir lá e comprar. A gente poderia comprar. Mas até os japoneses que estavam interessados desistiram da venda do Mikael. Então, os jogadores que a gente tem no mercado centroavante aí, que poderiam nos ajudar, eles efetivamente estão muito, muito acima do que a gente pode, nesse momento, agora, pagar. Então, nós temos que ir atrás de alternativas. Nós estamos buscando, trabalhando dia a dia. Amanhã tem uma outra reunião para falar sobre essa questão de centroavante, para a gente poder formar esse grupo e entregar até o dia 10. Eu diria que um grupo muito qualificado para dar esse início de ano, né? E para ter um time muito forte e competitivo para Libertadores. É difícil? É. É o Guarani? É. Né, o segundo jogo é lá, tem todos esses dificultadores, mas a gente vai entregar um grupo que já no ano passado se mostrou muito forte. Muito forte, é um grupo muito forte e que agora nós vamos dar uma qualificada. Então, entendo a ansiedade, viu, Thales? De todos, né? Mas estamos aí em via de anunciar esses cinco reforços aí, essas cinco contratações e trazer também mais um centroavante. A gente espera, vamos tentar até sexta-feira trabalhar muito para a gente fechar um centroavante e assim entregar um grupo de 28 a 29 jogadores para o Marquinhos já começar o trabalho aí desse ano. Já, deixa antes de você pedir para o Felipe fazer uma pergunta, deixa eu só emendar. Você falou desses nomes todos aí. Para mim, o grande nome do ano passado do América foi o Zárate. Isso é opinião. Como é que está a situação do Zárate? Nossa, eu tô com a internet tão ruim. Eu tenho que ver o que está acontecendo. Você está falando do Zárate, né? Perguntou Do sobre o Zárate, Zárate. como é que está a negociação do Zárate. Isso. O Zárate é um jogador, ele é, quando eu vou cuidando da questão do orçamento, eu e o Salum, quando chegou no momento em que a gente tinha uma possibilidade dentro do orçamento de trazer um jogador qualificado, a gente tinha dois nomes e um deles foi o Zárate, nós temos o Zárate. O Zárate é um jogador caro, gente, muito caro. Nós fizemos uma composição para ele vir aqui ganhando um salário mensal e o que ele deixou de ganhar em relação ao que ele pediu, nós viemos para ele em premiação no final do ano. Então ele veio, ele arriscou, mas é engraçado que o dia que ele chegou, ele falou que tinha mais três times do futebol brasileiro que foram atrás dele, e realmente era verdade, mas ele enxergava no América o único que tinha condições mesmo de permanecer na Série A. Olha para você ver que nessa época, né, quando ele veio para cá, a gente estava ali saindo da zona do rebaixamento e tudo. E estava naquela dificuldade ainda, 2, 3 pontos da zona do rebaixamento, e ele realmente veio nas primeiras 7 partidas, foram 4 vitórias e 3 empates. Então, nós tínhamos essa possibilidade, fizemos essa engenharia para trazer o Zárate sem gerar nenhum ônus para o caixa do América e ficar dentro do orçamento, tá? A gente vai apresentar o orçamento do que foi proposto e foi realizado ano passado, vocês vão ver que nós cumprimos com rigor aquilo que estava incumbido para o futebol. Só que o Zárate quer ganhar, a partir de agora, o que ele ganhou no América, ele quer ganhar isso a partir de janeiro sem premiação. Ou seja, ele quer ganhar isso em salário. E isso para o América é absolutamente inviável, tá? É muito alto para os padrões do futebol brasileiro. Então nós estamos negociando, não desistimos ainda. O Zárate, eu tenho tido contato com o Zárate diário, né, para a gente criar alguma condição, alguma forma que viabilize a vinda dele para cá, tá? Mas eu não posso prometer. Eu não estou nem otimista nem pessimista, eu estou realista, tá? Com relação a essa possibilidade do Zárate vir. Mas tem que ser dentro daquilo que o América pode pagar e cumprir, que é o que o América promete, ele cumpre, e o seu jogador também tem que estar satisfeito. Você imagina ele aceitar um salário baixo e ficar o tempo inteiro fazendo proposta para outros clubes para poder sair. Não, eu quero que ele venha com a cabeça no América, definitivo no América, e que ele cumpra o contrato até o final do ano. E para isso ele tem que ter uma remuneração que ele acha que é compatível com a necessidade dele. Essa é a realidade do Zárate hoje, tá, Tades? Bacana. Deixa eu ler rapidamente alguns comentários aqui. E nós temos uma outra questão, que é uma questão técnica, Tades, seguinte. Vamos pensar que o Zárate não é centroavante, né? Então não adianta a gente impor nele ele querer jogar de centroavante. Então, para trazer o Zárate, eu tenho também que trazer um centroavante, né? Eu tenho que ter um extrema, eu tenho que ter um centroavante, eu tenho que ter o Zárate para poder alimentar esses jogadores. Porque o Zárate, como centroavante, ele teve grandes dificuldades. Não estou falando que não pode dar certo, não, mas ele teve muitas dificuldades nos 6 últimos jogos que ele jogou como centroavante. Isso aí, estamos com muitas participações hoje, muita gente aí nos assistindo. Júlio está aqui mandando boa noite. Augusto Rezende, Guilherme Rio, Saci também, feliz ano novo. Matheus José Borges, Lucão Prats está aí também, ó. Boa noite, 2022 abençoado. Rogério Federman, Maurício Cândido está aqui falando. Grande Euler, me surpreendi conversando com ele pessoalmente. Obrigado por ser esse cara foda. Está aí dando uma moral aí. Obrigado, Júlio Oliveira. Obrigado a todos. Boa noite, Euler, parabéns pelo bom trabalho. Aqui ele está falando sobre base, a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Iago Bering e Ari Arinha estão aqui falando um pouco sobre contratações, sobre sugestões. Gustavo Lana, Antônio Pinto, Sandro Américo, Rodrigo Machado. O Rodrigo Machado aqui está perguntando, já que nós estamos falando sobre atacante, qual a situação da lesão do Berrio? Você pode falar alguma coisa sobre isso, Euler? Não, obrigado aí, obrigado pela pergunta, obrigado pelo carinho aí. Questão do Berrio. O Berrio, ele veio, e é engraçado que ele treinava, e ele sentia limitações nos movimentos. E a gente não, e o departamento médico trabalhando para saber quais eram as limitações, o que estava causando essas limitações. Todos os testes, tudo que poderia ser feito do ponto de vista clínico com o Berrio foi feito. E eu posso garantir para vocês que o Berrio se empenhou e trabalhou muito. É um grande profissional e ele estava muito angustiado. Bem, o Berrio foi ao Rio de Janeiro para ver com um especialista lá o que estava acontecendo com o joelho dele. O especialista falou o seguinte, ó, tudo que já poderia fazer já foi feito, eu vou tentar aqui um novo tratamento, nós fizemos um novo tratamento nele, esse tratamento também não deu certo, e aí surgiu a hipótese dele ter uma bactéria no joelho que estava causando um problema ósseo. Aí fomos fazer uma biópsia, foi feita uma biópsia e não se identificou uma bactéria. Então ele não tinha uma bactéria, mas os sintomas eram de alguém que estava com algum corpo estranho lá, gerando esse problema ósseo. Aí foi feito um outro exame, um exame assim, do ponto de vista tecnológico muito avançado e que identificou a possibilidade de ter um fungo. E aí foi feito outros exames, foi feito uma cultura no osso do jogador. Quem pode falar isso com propriedade, gente, é o Simar. Eu estou aqui só repetindo as palavras do Simar. E aí foi identificado um fungo. Esse fungo, ele é encontrado em grama. Olha para você ver, né, a coincidência. Em locais onde tem grama, assim, campos de futebol e tudo, é encontrado esse fungo. Esse fungo se alojou no osso. Então, quando ele entrava em atividade muito forte, quer dizer, que aumentava o ritmo e ele ia treinar, o osso gerava um tipo de inflamação e esse edema inibia os movimentos dele. Então, o que aconteceu? Ele fez um tratamento agora com um remédio para combater esse fungo. É um tratamento que, só para você ter uma ideia, ele ficou internado 20 dias tomando remédio intravenosa. Tá? Então, ele ficou muito tempo lá internado. Liberou, depois o remédio passou a ser um remédio oral. Foi feita uma limpeza dentro do joelho dele, através de uma artroscopia. E aí ele voltou para a fase de fisioterapia e está fazendo a fisioterapia. Ele volta agora, né, junto com o grupo, no dia 10. E aí nós vamos fazer uma avaliação dele. Ele vai voltar a fazer os testes físicos, né? E a expectativa nossa é que esse fungo, ele não gere mais esse tipo de problema. Ele está numa ansiedade muito grande, tem trabalhado as férias de forma intensa. O América tem acompanhado diariamente o tratamento dele. E agora ele volta com uma vontade muito grande. Nós fizemos um acordo com ele, teve uma redução, estendemos o contrato até abril, que é o período que a gente acha que vai ser... você só pode fazer no mínimo 3 meses, né? Então fizemos até o abril, que é o Campeonato Mineiro, vai até o início de abril, na expectativa dele voltar agora às atividades. Então eu acho que ele clinicamente estando bem, ele vai nos ajudar muito, porque é um grande profissional, uma grande pessoa, E é um ótimo jogador, né? Ninguém desaprende. E aí, ele pegando o ritmo, acho que ele pode nos ajudar muito. Vamos torcer, primeiro, para o ser humano, tá? Porque é o que a gente tem que fazer com ele, com o Eduardo. Nós abraçamos o Eduardo também, no problema dele, que, né, todo mundo sabe. Boa Ele lembrança. vai voltar agora também, está fazendo o tratamento. Então, primeiro, a gente tem que cuidar do ser humano, né? E o Berrio está passando por isso, mas se Deus quiser, todos dois vão estar recuperados, vamos ajudar aí no ano de 2022. É, e o Berrio, além da questão técnica, se voltar, realmente tem a experiência de Libertadores, né? Então isso é importante para o grupo, né? Muito importante. A pessoa perguntou também sobre o Zarate, eu tinha respondido anteriormente aí sobre essa questão da renovação do Zarate, né? Isso. Felipe, você quer fazer uma pergunta ao Euler? Comentando até sobre essa questão de recuperação do ser humano, perguntar se tem algum outro plano para recuperação do Rodolfo, né? Porque ele é um atleta que na reta final, o ano passado em si, ele sentiu bastante os pênaltis que ele perdeu, a confiança foi muito abalada, e isso repercutiu até com o trato dele com o torcedor em mídias sociais. E a gente sabe que ele tem feito um acompanhamento psicológico para mudar um pouco isso aí, mas até então não tem surtido efeito, né? Visto que pelos jogos finais dele, né? Ele continua sem confiança, as interações dele continuam bastante agressivas também com a parte da torcida, né? Ele ainda não está exatamente muito. Não parece estar bem nesse tipo de questão, né? Se tem algum plano também para tentar recuperar ele, né? Porque se vai trazer um atacante só, significa que ele seria a segunda opção para o ataque, né? E sem a confiança para as competições que a gente vai disputar, é complicado também, né? Você tocou num assunto perfeito, Felipe. Você foi muito feliz quando você fala que ele abalou muito, né, psicologicamente, né? Ele é um jogador que toda vez que inicia o jogo e ele erra alguma coisa assim, ele se cobra muito. Então, a gente tem feito um trabalho com ele, os jogadores têm dado um apoio muito grande para ele voltar a ter essa confiança que ele tinha na época da Copa do Brasil. Ele foi artilheiro da Copa do Brasil, foi artilheiro do Campeonato Mineiro. É um jogador. Ele nunca foi protagonista, né? Ele nunca foi protagonista. Mas ele é um jogador que, nas oportunidades que ele tinha, nas poucas que ele tinha, ele fazia gol. E não estava acontecendo isso no América. Então a gente vai fazer um trabalho muito forte com ele, de dar segurança para ele. Você falou da questão física, e aí me permite até. Quando o Léo veio, e o Léo Cupertino veio, e nós temos o Lucas. Houve uma integração muito grande das áreas, e isso foi um projeto que não é meu, tá? Quando eu fiz o curso de executivo de futebol, eu descobri que algumas equipes estavam fazendo um centro de excelência de performance e saúde do atleta de forma diferenciada. Então, um desses equipes era o Palmeiras, eu pedi o Léo Cupertino para que fosse lá e estudasse. O Léo já conhecia o processo em que todas as áreas conversavam entre si, a área de saúde, para a gente poder estabelecer um sistema de treinamento dos atletas. Então vamos lá. Quando foi identificada a forma que o Mancini tinha de jogar, nós e trouxemos o Lucas, o primeiro treino que teve foi um treino muito forte em intensidade. Se vocês pegarem o time do Mancini, o time do Mancini é um time em que os zagueiros nossos jogavam mano a mano. A nossa marcação era individual. Né? Então era um time que atacava e que tomava pancada. Ia lá, batia e apanhava, batia e apanhava. Então nós tivemos que fazer um trabalho muito forte do ponto de vista físico, individual, para que esses atletas suportassem a carga do jogo. Então, no início do ano, nós tínhamos oito, nove jogadores contundidos. Quando nós mudamos essa forma da preparação física, nós terminamos o ano só com o Berrio e o Eduardo no departamento médico. Todos os outros jogadores não tiveram mais problemas musculares, porque a carga de trabalho do dia era muito intenso. Mas são seres humanos. Quando a gente chega no final de temporada, eu acho que o jogo contra o São Paulo foi emblemático, que aos 40 minutos do segundo tempo nós só ganhamos de 2-0 e fazendo a marcação no campo de defesa do São Paulo, sem o São Paulo poder sair, e o São Paulo com um time muito mais novo do que a gente. Então a preparação física, ela foi fundamental nesse aspecto. O Rodolfo, ele estava bem fisicamente. O problema dele é exatamente esse abalo dele psicológico, né? De quando ele erra, quando ele errou o pênalti, ficou marcado. Então, vamos lá, é um ativo do clube, é uma ótima pessoa, é um grande profissional, né? E eu tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho muito bom para que ele volte a ser aquele Rodolfo da Copa do Brasil, aquele Rodolfo do Campeonato Mineiro e volte a nos ajudar, tá? Então isso aí foi fundamental. Essa questão do departamento médico, só vou dar um exemplo assim. Quando você fazia a programação da semana, a preparação física falava para nutrição, para fisiologia e para fisioterapia qual era o tipo de atividade que ia ter naquela semana. E aí a alimentação, a suplementação, o trabalho da fisiologia e o trabalho antes do início do treino era todo voltado para aquela atividade que ia ter aquela semana. Se tivesse um jogo no meio de semana, o tipo de alimentação, o tipo de tratamento na fisiologia era diferente do que quando você tinha uma semana inteira de trabalho. Então foi um trabalho muito bacana, ele vai ser aperfeiçoado esse ano, a gente espera. Trouxemos mais um preparador físico aí, o Alexandre Lopes, é uma pessoa de experiência, porque o Lucas preferiu ir com o Mancini, seguiu o Mancini. Pedimos ao Léo que ele ficasse até o final do ano na preparação física, mas agora o Léo volta para a coordenação dessa área de saúde e o Alexandre Lopes já está no América, já está trabalhando e já está assumindo a parte da preparação física. Ok, Felipe? Deu um estendido aí, mas acho que era importante dar uma frisada nessa questão física aí que você mencionou. Não, o tempo é seu. Você pode responder no tempo que você quiser. Tá bom. Um outro personagem também que ano passado eu acho que foi uma grata surpresa foi o Fabrício Daniel, né? Eu acho que muita gente gosta do futebol dele, eu inclusive gosto. Você acha que nós vamos ter um final feliz nessa negociação aí? O Felipe Daniel, o Fabrício Daniel, ele vinha sendo monitorado pelo América já há mais tempo. Ele fez um campeonato lá paulista pelo Mirassol, nos chamou muita atenção e a gente estava precisando de um jogador agudo, bem agudo, né? Um jogador que ele é muito vertical, né? Ele até às vezes, acho que ele prende demais, ele segura demais, mas você não pode tirar essa característica dele, né? Ao longo do tempo, é um cara de 23 anos, ele vai saber tomar as decisões corretas na hora que tem que fazer uma tabela, na hora que ele tem que chutar, mas isso vem com o tempo e com o treinamento. Fabrício Daniel, ele tem o passe dele está estipulado em 500 mil euros, tá? O que dá aí 3 milhões de reais, né? Nós investimos agora no Marlon 1,5 milhão na compra dele, né? Fizemos alguns investimentos para trazer esses jogadores aí e, francamente, 3 milhões de reais para a gente é muito para a gente poder pagar ao Mirassol. A gente está aguardando, vamos aguardar. O presidente do Mirassol é uma pessoa que tem contato direto com o Salum e também está no nosso radar. Havendo a possibilidade dele reduzir esse valor, quem sabe a gente tendo um percentual menor e ele dividindo isso aí, a gente pode trazer o Fabrício Daniel, se ele não for negociado antes, tá? Mas a gente está atento, essa semana eu vou pedir ao Salum para voltar, conversar com o presidente do Mirassol, vamos ver o que vai acontecer com relação ao Fabrício Daniel, mas é um jogador que pode nos ajudar muito, tá? Eu também gosto bastante do estilo dele, eu acho que quando ele entra, muda um pouco o jeitão do nosso ataque ali, porque ele costuma vir um pouco mais de trás, e às vezes, dependendo do que está acontecendo no jogo, a gente consegue surpreender. Parece que os adversários eles começavam a se posicionar muito fixos, e quando entrava o Fabrício Daniel, ele, como você falou, como ele é muito vertical, acabava achando espaço ali para jogar, né? Só por experiência, depois você pega os jogos que o Zarate fez junto com o Fabrício, tá? Ou na hora que o Fabrício... como o futebol do Zarate cresce quando você tem uma pessoa de referência, uma pessoa mais aguda, tá? Mas ele é um jogador muito interessante. Isso, bacana demais, concordo demais. Deixa eu ler alguns comentários aqui, então. Fred Ribeiro está aqui, tá participando. Zé Alves Aguiar, nosso parceiro, salve nação. Itabira vos abraça. Thiago de Castro, Edmilson Tinoco, Renato Raso, Diogo Pena, bastante gente aqui com a gente hoje, viu? Muito bom. Uma pergunta que está pintando aqui, que é do Guilherme Rios Saci, mas que tem muita gente perguntando, é sobre o Flávio, né? O Flávio ele foi emprestado aí ano passado para os nossos adversários aí, né? E saiu falando um monte de bobagem, fazendo declarações de amor e tal. Como é que é receber essa figura dentro do CT de novo? Como é que é isso aí? É difícil, né? Eu sempre digo o seguinte, eu com 20, 21 anos de idade, eu com 58 vezes quando falo bobagem, você imagina a gente com 21, 22 anos de idade, né? Você está ali entusiasmado, você está sendo orientado pelo seu departamento de comunicação, o Flávio tinha uma expectativa de ir para o Cruzeiro Ele tinha várias expectativas, né? E fez essas declarações. Agora, ele é um profissional, né? Eu conversei com ele na volta dele agora, né? Ele está muito feliz com a volta. Eu diria para você que as palavras dele foram quase assim: que bom que eu voltei para minha casa, né? Que bom que eu voltei. Eu acho que quem passa uma experiência aqui, eu não quero de forma nenhuma falar mal de rivais aqui, mesmo porque o relacionamento que a gente tem com os dirigentes, são tanto do Atlético como do Cruzeiro, são muito respeitosos, né? São muito respeitosos. É evidente que eu quero ganhar dos dois, né? Sempre, né? Quero que os dois sempre fiquem em segundo lugar, América em primeiro, isso é óbvio. Mas é sempre um relacionamento muito, muito respeitoso. E o Flávio, ele realmente foi infeliz, mas é um jogador que, à volta dele agora, ele está valorizando muito a casa, porque ele viu as dificuldades, né? Não é fácil você ir para um clube, no caso dele lá, em que ele era o único que recebia o salário em dia. E da mesma forma, o Alan Ruschel, ele só recebia o salário do América, a parte do Cruzeiro ele não recebia. Então a pessoa sai, ele começa a valorizar um pouco o clube, tá? Ele valoriza mais o que ele tem. Acontece com a juventude, Flávio é um menino muito bom, é um cara muito promissor, né? Ele vem crescendo muito, ele pode nos ajudar, né? Isso é coisa do passado. Jair, assim, a fala nossa inicial, a gente estava falando sobre a questão da paixão e da razão, né? Nesse caso, a gente tem que trabalhar um pouquinho com a razão, esquecer a paixão de lado, né? Eu tenho certeza que... sabe qual a lembrança, sabe qual a imagem que eu tenho do Flávio? É no primeiro dia que ele entrou como profissional e fez um gol e chorou. Essa imagem, eu guardo ela no celular até hoje, tá? Então, essa imagem também é muito forte. Se ele ficou com as palavras lá, quando ele chegou no Cruzeiro, eu tenho a imagem dele no primeiro gol que ele fez com a América, e na hora que ele foi entrevistado, ele chorou copiosamente. Então, eu prefiro ficar com essa imagem do Flávio e achar que ele vai nos ajudar muito aqui, com certeza, no América. E é um patrimônio do clube, viu, gente? O Flávio é um patrimônio do clube. É um ativo. Com certeza. Eu acho que o contrato do Flávio encerra agora no final desse ano, né? E na condição dele tem os outros atletas da base, o Gustavinho, o Zé Ricardo também. Tem uma tratativa para tentar renovar o contrato deles mais para o início do ano, para evitar de acontecer tipo uma situação do Ademir, ou não? Vai depender bastante do que tiver de andamento de temporada, do clube empresa e coisas assim. Desde o início do ano passado, desde a metade do semestre passado, a gente tem conversado com os empresários do Carlos Alberto, do Gustavo, do Cauê. Agora nós estamos conversando também com o empresário do Gustavo, do Rodriguinho, para a renovação do contrato. Nós tivemos muitas dificuldades, sabe? Em eles quererem renovar por várias razões. Cada um tinha uma razão diferente e que a gente respeita. Quando foi agora, recentemente, o Salmão teve uma conversa com o empresário do Gustavo, o Flávio e do Rodriguinho, tá? E foi feita uma proposta de renovação por mais... ele quer mais um ano, ou seja, quer até o final de 2023, mas nós fizemos uma proposta até 2024. Então, a nossa expectativa é que esses jogadores, agora em janeiro, já tenham os contratos renovados até o final de 2024, tá? Nós já temos uma promessa do Gustavo e do Rodriguinho de até ir ao final de 2023, e fizemos a proposta que era até o final de 2024. O do Carlos Alberto, ele vai chegar aí, nós temos uma proposta também de mais 3 anos. Do Cauê já está ok, praticamente já acertado, eu preciso conversar com o empresário sobre uma questão lá só de multa contratual, e o Flávio pediu a renovação por mais um ano até o final de 2023. Então a gente vai caminhar com isso agora no início do ano. A gente está com um foco muito grande na renovação dos contratos de jogadores que estão aí já aí nas contratações, mas a partir da semana que vem a gente vai cuidar desse assunto aí com relação aos jogadores da base. Tem a questão do Arthur também, né? Tem a questão do Gustavo. Então tem alguns jogadores aí que a gente vai fazer esse tratamento agora no mês de janeiro agora. Importante. É importante assegurar que são joias da base aí, né? Exatamente. Thales. Só para completar a resposta, Euler, o Zé Ricardo, como é que está a situação contratual dele? O Zé Ricardo, eu tinha, quando no início do ano passado, eu fui conversar com o empresário dele, o Zé Ricardo já está no América como profissional, se não me engano, há 5 anos, e ele tem uma longa carreira na América desde a época da base, né? Eu lembro do Zé Ricardo com 16 anos de idade, ele está com 26, então já são 10 anos na América. O empresário garantiu que ele ficaria no América em 2021, né? Ele tinha um projeto de 2021, e que agora, em 2022, ele tentaria uma venda do jogador para fora. Tá? Oficialmente, nós temos só um clube no futebol brasileiro interessado no Zé Ricardo. Né? E a proposta que veio, ela não nos atende do ponto de vista financeiro. Tá? O Zé Ricardo, a gente sabe que a partir de julho, a lei o faculta de ter um pré-contrato com todos os, com qualquer clube, como aconteceu com a Ademir. Né? A Ademir, a gente sabia do risco, mas desde o início eu sempre bati na tecla de que o Ademir valia 3 milhões de reais no mínimo. Né? Que a nossa permanência no mínimo daria 3 milhões de reais. E isso que se concretizou com relação à questão do Ademir. Então, Ricardo, a gente tem, o Zé Ricardo, a gente tem que ter esse cuidado. A minha vontade, pessoal, é renovar com o Zé por mais um ano. Né? Esticar o contrato dele até 2023. Essa é a minha vontade. Ele vai estar agora disputando um torneio internacional. O América agora está num patamar maior, né? Em termos de visibilidade. Então, essa é a minha vontade. Vamos ouvir a proposta oficial que tem, né, desse clube pelo Zé Ricardo. Se a gente achar que financeiramente é um valor que compense a venda dele, nós iremos vender. Tá? Mas se não, eu vou chamar um empresário para a gente poder esticar o contrato até o final de 2023. O Zé Ricardo é um cara que gosta do América, é um cara identificado com o clube. Demais. Mas é um jogador que está com 26 anos e que ele agora quer conseguir uma independência financeira. Mas se essa proposta não vier, ele tem a tranquilidade e a segurança de fazer mais um ano na América aqui, completando 27 anos né, até 2023. A gente vai conversar, a partir do dia 10 ele voltando, eu converso novamente com ele para saber como é que está essa situação dele, o que ele pretende. Tá certo. Euler, quando a gente foi para a Libertadores, eu tinha clara certeza que isso seria um atrativo para jogador querer vir para a América, né? E como é que foi? Realmente é mais fácil chamar jogador tendo esse atrativo ou não? Não muda muita coisa? É sim, tá? Mas tem duas situações. Fica mais fácil, mas fica mais caro. Tá? Claro, claro. Por quê? O América começou a entrar no patamar. Eu estava conversando isso até agora há pouco com uma pessoa, estava conversando com o Salom ontem, com o mesmo conselheiro administrativo. Nós estamos entrando num campo, né? Eu já disse anteriormente, que nós nunca tínhamos entrado. Nós estamos indo atrás de jogadores agora que estão sendo competitivos no mercado. Então você tem que pagar aquilo que o jogador propõe, você tenta negociar, baixa um pouco e tal, mas o jogador se sente mais... Um dos zagueiros nossos ia para uma grande equipe de futebol brasileira, um gigante de futebol brasileiro, e optou vir para o América. Será que as condições eram semelhantes? Porque o América estava na Libertadores. Facilita, sim, principalmente a quantidade de jogadores estrangeiros. Com a saída do Armando, o Armando me perguntou, eu leio agora, como é que fica o contato dos empresários? Falei, até a gente definir qual vai ser o diretor de futebol, peça aos empresários para mandar as mensagens para mim. Gente, hoje eu contei, 49 agentes mandaram mensagens para mim no primeiro minuto que o Armando enviou as mensagens, 49. Desses 49, cada um mandou, em média, já 5 atletas. Eu tenho aqui catalogado 150 atletas. Países: Rússia, Índia, da Europa, da Argentina, do Uruguai, do Chile, da Colômbia, do Equador, da Venezuela e tem um que está nos Estados Unidos. Não estou falando nem dos jogadores brasileiros, estou falando dos jogadores estrangeiros. Uhum. Eu não sei como é que era a vida dos diretores de futebol antes, eu não sei como é que era a vida do Brax, eu não sei como é que era a vida de outros, até do Armando eu não sei com relação a esse relacionamento que tem com os empresários. Mas eu me assustei com a quantidade de jogadores que são oferecidos. E olha, foram oferecidos jogadores de seleção dos seus países. Eu tenho jogador aqui que foi oferecido para mim de seleção estrangeira. E é jogador que ganha 600 mil, 700 mil, eu estou falando aí de, quando a gente vai falar, a gente sempre fala em euro, né? Então o cara quer 100 mil dólares, o cara quer 70 mil dólares, o cara quer 80 mil dólares, estão oferecendo para a América. Então a quantidade de jogadores é impressionante. E aí você vai filtrando, ó, gente, eu estou precisando de atacante, ó, estou no cinema. Mesmo fazendo esses filtros, nós temos aqui 50, 60 jogadores que foram oferecidos para a América. Então, isso é o quê? Hoje o América é conhecido na Argentina. O Lucas está nos ouvindo aí, o Lucas Prats. Ele sempre foi um apaixonado pelo futebol argentino. Gente, ele assiste jogos da segunda divisão do Campeonato Argentino. Eu já vi coisa semelhante, mas igual... É o nosso futuro diretor de futebol, viu? No futuro próximo aí, nós já temos que começar a prospectar ele. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Já mandei ele fazer o curso lá da CBF. E daqui e vai ser num curto espaço, ele que se prepare. Mas é realmente um mercado que a gente não trabalhava e não explorava, e nós passamos a explorar. Hoje, com a vinda do Zarat, o América já é conhecido no futebol argentino. Né? Então nós temos ofertas de jogadores que eram titulares do Boca no semestre passado. Né? O único problema agora bate na questão financeira, que realmente o que eles pedem está acima da nossa capacidade. Mas podem ter certeza que daqui a 2 anos a gente vai estar competindo nesse patamar também. É para isso que a gente está trabalhando. Bacana demais. Felipe? Só trazendo um pouquinho, hoje rolou bastante burburinho, né, da questão da SAF do América. E assim, ela veio. É uma expectativa nossa que vem desde o ano passado, né? E ela foi. Por uma série de motivos, não foi possível concretizar no ano passado. E hoje saiu as notícias lá na Itatiaia, pelo Ricardo Reis, de que negócio vai... Thiago Reis. Do Thiago Reis, desculpa. Que o negócio tá complicando. Se tem algum aspecto disso que você pode passar para a gente, do que exatamente está complicando, falar um pouquinho mais sobre essa questão? Vamos lá. Eu acho que tem algumas coisas que são muito importantes, primeiro para a torcida do América entender. O América não está à venda. Eu vim batendo essa tecla já há 8 meses atrás. O América não está à venda. O América, principalmente a América, a associação nem se fala. Com seu patrimônio, com, né, tudo aquilo ali, América. Então o América não está à venda. O América, a gente sabe muito bem, eu não, né, não vou negar, a gente luta aí com um orçamento da casa de 90, 100 milhões de reais. A gente carrega um passivo ainda muito grande, um déficit muito grande, anual, de 20 milhões de reais. Então, todo ano, 20 milhões de reais, nós temos que... A dívida não aumenta. Ela aumenta muito pouco, porque, por exemplo, nós renegociamos o IPTU. O IPTU estava 3 milhões de reais. Quando você renegocia, entra multa e juros, o valor já vai para 4 milhões e 200. Então, ele já aumenta sua dívida em 1 milhão e 200 sem você pegar nenhum dinheiro. É só um realinhamento de juros e multa. Então, a gente tenta manter essa dívida estável e, ao longo do tempo, vai reduzindo essa dívida a partir do momento em que a gente consegue superar. Então, a América não, a dívida dele é em relação ao patrimônio. Se o patrimônio do América hoje vale 500, 600 milhões, nós temos uma dívida aí de 85 milhões, 90 milhões, mostra aí que economicamente o América é muito viável. O América tem uma relação dívida patrimônio da ordem de 6-1. Então, economicamente. Nosso problema é o financeiro, que é o fluxo de caixa para a gente tocar o dia a dia. Então, a gente vem fazendo com muita luta e fazendo futebol com muito sacrifício e não nego para ninguém, o objetivo ainda é a manutenção do América na Série A. Por um período aí de 3-4 anos. Nós estamos num patamar, né? Também a gente não pode fugir disso, em que cada vez que você fica menos difícil, não é a garantia de permanência, o Grêmio mostrou isso, o Bahia também, mas ele torna o trabalho menos sacrificante. Então, é muito importante o torcedor do América entender o seguinte: o América não está vindo. O América buscou, já tem 2 anos, a Ernst & Young fez um trabalho e foi atrás de investidores. Nós tínhamos 7 investidores, todo mundo já sabe dessa história, e só um que avançou. O que que acontece? Quando você assina um contrato, o América estabelece quais são as premissas iniciais daquele contrato. Então, ó, eu quero X%, eu tenho que ter o direito, a América não pode mudar o escudo, não pode mudar a sede, não pode mudar o hino, não pode mudar as cores, isso são patrimônios intangíveis, a licença é do América, vocês vão ter que pagar a licença do América, o centro de treinamento vocês vão ter que pagar aluguel, se vocês forem depois vender parte do capital de vocês, então é 70-30%, se eles forem vender 70%, o América tem poder de veto, o América quer saber de onde é a origem do dinheiro, o América quer saber com qual vai ser o novo parceiro. Então, todos esses cuidados foram tomados ao longo dos 7 meses. Então, nós fizemos várias... ali o Salum, né? Eu não participei nesse momento. Foram feitas várias reuniões entre os escritórios de advocacia para poder acertar esses quesitos. Isso aí tem nome, os nomes aí chama... no go, tal, tem vários nomes em inglês aí, mas o certo é o seguinte: o América sendo minoritário, só para a gente poder ser mais educativo nesse sentido, existem determinados itens, mesmo que o América fosse majoritário, o América podia falar não. E o voto não do América teria valor de veto. Acabou, não pode, mesmo a gente tendo 30%, sendo minoritário, aquilo tem poder de veto. Bem, foi construído toda essa esses itens. E já estava no acordo. Várias coisas já tinham sido construídas. Valor. Nesse meio tempo, eles queriam diminuir o valor porque o América já estava na zona de rebaixamento. Aí depois o América foi para a Libertadores. Nós achamos que poderia valorizar, mas não colocamos isso como uma condição. O valor que estava lá, nós íamos cumprir a palavra, o valor do valuation. E agora surgiu, ainda de forma oficiosa, de que eles querem mudar na última hora. Ah, bem, antes disso, nós tivemos uma reunião com o Conselho Consultivo, e eu sempre, e o Salum deixou isso bem assim, embora o Salum tenha uma responsabilidade de conduzir todo o processo, foi delegado a ele, e muito bem delegado, a decisão para o América ir ou não é do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral. Uhum. Né? Esse poder de decisão não cabe a mim, não cabe ao Conselho Administrativo, não cabe a Salum. Essa decisão é da Assembleia Geral e do Conselho Deliberativo. Nós deixamos isso bem claro. E na última reunião, o Conselho Deliberativo, através da Assembleia, fez algumas propostas de modificações em alguns itens. Nós levamos esses itens para o investidor. Eu não sei como ele recebeu, né, algumas alterações, que, no meu ver, não foram tão grandes, mas que para eles podem ter tido algum impacto. E agora surgiu de forma oficiosa que eles querem, não querem mais cumprir determinados itens que nós tínhamos colocado lá para eles. Bem, isso ainda não chegou de forma oficial, e o Salum já falou isso, tá, para você, já falou publicamente, e eu vou repetir. Se vierem mudar cláusulas que nós entendemos que são importantíssimas, nós não vamos fazer. Né? Uhum. Então, o parecer do Conselho Administrativo, nós não vamos nem... É lógico que nós vamos fazer uma assembleia, vamos levar esses itens para a assembleia, vamos mostrar o que eles querem e a Assembleia, mais uma vez, vai definir se quer fazer ou não. Uma delas, por exemplo, é que eles querem que seja 90 e 10. E a proposta eu lembro que na última reunião a proposta até era 60 e 40 e não 90 e 10. Mas por que surgiu isso? Aí eu vou especular, não estou falando que foi isso. Mas a negociação do Cruzeiro 90 e 10, do Botafogo 90 e 10, pode ter gerado nos investidores um sentimento de que o América também poderia ser 90, né? 10. Só que o cara está nos Estados Unidos, ele não está aqui, e ele não sabe que os nossos rivais têm uma dívida que é impagável, tanto do Botafogo como do Cruzeiro. Não sou eu que estou falando isso. Né? Eu lamento muito, e falo isso abertamente, já falei isso várias vezes, eu lamento muito que o Cruzeiro esteja nessa situação. Lamento profundamente. Né? Porque é uma equipe que tem 8 milhões de torcedores, que tem uma história gigantesca, e você vê um rival seu. Eu quero sempre ser melhor do que os nossos rivais. Eu sempre prego, eu quero ser maior com o Atlético, eu quero ser maior com o Cruzeiro. Mas eu não quero que eles diminuam para que eu possa ser maior, não. Eu quero ser grande e gigante, maior do que eles, grande e gigante. É assim que eu vejo as coisas, é assim que eu vejo a vida. Então, não é porque eles estão lá numa situação ruim que eu vou festejar, de forma nenhuma. Mas a nossa situação em relação a eles é infinitamente melhor. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente falar que nós não estamos vendendo, não estamos com pires, não, na mão, não. Né? todo o futebol agora, e eu quero deixar isso bem claro para vocês, com todas as dificuldades, foi feito dentro da nossa realidade. Em nenhum momento eu fiz alguma coisa na esperança que o clube empresa entre. Nem em nenhum momento. Nós vamos ter dificuldade? Tem. Nós vamos ter um déficit que nós vamos ter que correr atrás? Tem. Agora, esse déficit pode ser coberto com desempenho. Se Deus quiser, a gente passando pela fase de grupos, a gente passando um pouquinho mais na Copa do Brasil, esse déficit é equacionado com as remunerações. Por isso que nós fizemos um investimento para passar de um patamar diferente. Então, mas tudo calculado dentro das possibilidades do América, como sempre foi feito, de forma responsável. Né? Isso a gente não abre mão. Então, a gente não depende desse investidor. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto. Existem outros investidores. Há 6 meses, nós paramos de conversar por uma questão ética e por uma questão contratual, que é a questão de quando você assina um documento, você não pode mais negociar com clube nenhum, ou com fundo nenhum, ou com quem é que seja investidor. E o América cumpre isso, não só no contrato, mas cumpre também na palavra, na questão ética. Então, o América não conversou com ninguém, mas a gente sabe que existem outras pessoas, outros investidores, que daqui podem ter esse interesse. Então, o que nós fizemos? O que nós optamos? Nós vamos abrir a SAF, né? A SAF ela vai ser aberta, ela vai ser 100%, então todas as ações 100% são do América, pronto. Se vier um investidor, nós não precisamos esperar até dezembro ou até janeiro do ano que vem para que ele possa entrar. Ele agora pode entrar, desde que seja aprovado pelo Conselho Deliberativo e pela Assembleia. Sempre eu friso isso, tá? Então a gente vai na Assembleia, vai no Conselho Deliberativo, mostra quem é que está chegando, estuda, e a Assembleia vai aprovar ou não a entrada desse investidor. Aí você não precisa abrir SAF, você não precisa esperar o tempo. O investidor chega já com as regras prontas e a gente estabelece essa parceria aí. Parceria, tá? Nós queremos cogestão, nós queremos participar também da gestão, nós queremos também ter poder de veto em algumas coisas que podem ser caras à história da América. Gente, Jair, Thales e Felipe, todo mundo que está nos escutando, vocês já imaginaram a responsabilidade que nós temos na história da América, se a gente tomar uma decisão, alguma coisa que vai colocar em risco toda essa instituição? Não vamos. Não foi feita dessa forma. Então, se alguém vem e quer mudar essas regras na última hora do jogo, nós não vamos fazer. Por quê? Nós não vamos colocar em risco todo esse patrimônio que a gente tem, e que não é patrimônio material, não, tá? É uma história, né? São 108 anos, né? 109, 108. Vamos fazer agora 110, né? 110 anos agora em 2012, em 2022, de história, né? E isso a gente não pode arriscar. Então, a gente está muito consciente com relação a isso. Tanto o Salum, o Conselho Administrativo, está muito, muito consciente disso. Na próxima Assembleia, eu acho que no próximo Conselho Deliberativo, caso não aconteça o fechamento dessa parceria, a gente vai poder, aí o Salum vai poder entrar em detalhes, vai falar um pouquinho sobre essa reviravolta e quais os itens que para a gente são muito caros, né? Mas vamos esperar que a coisa seja oficial. Tomara que só seja uma estratégia negocial, alguma coisa nesse sentido, mas que a gente firme essa parceria. Se não, vida que segue, vamos embora, vamos buscar outro investidor, vamos cuidar da nossa vida, e tenho certeza que o América vai sair vitorioso em qualquer circunstância. Tá? Isso é uma coisa interessante, e as pessoas acabam esquecendo que enquanto Botafogo e Cruzeiro precisam de um salvador, porque estão à beira da falência, nós estamos procurando parceiro, nós estamos procurando namoro para poder casar. Então não é. Nós estamos fazendo uma escolha com muito cuidado, porque a gente pode escolher, a gente tem essa opção, né? Então eu sempre digo que é confiar que as pessoas, até em função do sigilo, né, que estão tomando conta disso, Salum, Dover, estão aí liderando essa iniciativa aí, eu tenho certeza que vão fazer o melhor. A responsabilidade é grande demais para fazer errado, como diz você. É, só vou corrigir o seu seguinte. Casar é fácil. O problema é separar, viu, Jair? Não é, pior que é, verdade. O casamento é fácil. A separação... Boa parte das cláusulas aí, e boa parte das cláusulas aí são justamente para se e quando separar, né? Isso é que as cláusulas do casamento foram todas ok, tudo bem. Agora, a cláusula da separação é que deu problema. É, por aí. Thales. Então, escutando o Euler aí, cara, eu fico com a certeza, até ele falou a questão do Lucas Prates aí ser um futuro dirigente do América e tal. Escutando você falar, eu tenho a certeza e a convicção que eu jamais vou conseguir ser um diretor do América. Jamais vou conseguir trabalhar no América, cara. Porque eu não consigo separar as coisas. Tem 3 anos que eu tô vibrando com a situação do Cruzeiro. Eu não consigo deixar de rir daquilo que tá acontecendo. Eu nunca vou conseguir falar desse jeito, cara. Outra coisa, por exemplo, a situação do próprio Messias, que saiu do América para o Ceará, achando que ia pro, né, e vai disputar a Sul-Americana. Se eu fosse dirigente, eu ligar para ele e falar: Messias, chupa! Eu tô no Libertadores. Então, assim, eu jamais vou falar isso. Agora, até falando, aproveitando... Eu vou aliviar um pouco a sua alma, porque tanto o Messias como o João Ricardo foram lá no vestiário, né? Aí, na hora que o Messias chegou, eu falei assim: criança, você podia estar na Libertadores, agora vai ter que ficar na Sul-Americana. Você vai deixar que eu fiz isso por você, tá? Ainda convidei ele para jantar com a gente, tá? E ele foi lá no hotel jantar com a gente. E tem que ouvir calado, só. Infelizmente, né? Tem que ouvir calado. Mas voltando à parte séria da coisa, né? A gente está aí com esse ano, a gente completa 110 anos e a gente tem um mineiro agora pela frente, e é um título que, assim, apesar de ser considerado por muitos um rural, aquela coisa toda, eu acho que é um título que mexe muito com a gente, com o torcedor do América, porque a gente vence os dois rivais, né, nossos dois principais rivais, e a hora que a gente é mais mostrado nessa nossa imprensa aqui. O nosso planejamento para o Mineiro realmente é jogar mais com a base? Como é que está isso para o Mineiro? Como é que está para o Mineiro? Nós fizemos um planejamento, até hoje, agora meia hora antes de entrar, eu conversei com o Léo sobre a questão do planejamento. A gente entra no Campeonato Mineiro para ganhar, não é? Não vou falar para você, a gente vai entrar. Não, a gente vai entrar para ganhar. O que o Campeonato Mineiro não pode fazer é nos prejudicar. Eu não posso dar uma importância para o Campeonato Mineiro e que isso prejudique a nossa Libertadores. Então, o que acontece? Olha para você ver. Os jogadores chegam dia 10, o Campeonato Mineiro começa dia 26. Então, o planejamento começou no final do ano passado, quando nós pegamos os jogadores da base, mais o Ian Sass, que era para ser pai, mais o Léo Paz, também negociamos com ele. E eles voltaram nessa semana passada, aliás, dia 27. Eles voltaram. Quando foi dia 3 agora, voltou o Flávio, o Jori e o Léo Passos. Nós estamos contratando um zagueiro que ele está em atividade, tá? Então ele já vai chegar. Então nós temos um jogo contra a Caldense, e lembrando que esse campeonato vai só até 4 de abril, ele é muito curto, é praticamente fevereiro e março só, e são jogos quarta, domingo. Antes a gente jogava Campeonato Mineiro, domingo, não. Agora é quarta, domingo. Mas nós precisamos também, antes do jogo contra o Guarani, fazer pelo menos 4 jogos com os times titular. Então, se você pegar no dia 23, tirando quarta-feira, se você pegar domingo, eu tenho que fazer 4 partidas para que eu jogue com o Guarani aqui, já com o conjunto. Eu não vou poder jogar com o Guarani aqui com 2 ou 3 partidas só do time profissional, do time principal. Então o Marquinhos tem que ter 4 jogos aí para dar ritmo. Ah, mas o América já tem um estilo. Ah, tem. O América está trazendo 2 zagueiros aí, que vão ser 2 zagueiros que não participaram do ano passado, do plantel do ano passado, e 2 atacantes. Mas os outros 7 já estavam aqui, já conhecem qual que é o estilo de trabalho do jogo do América. Vai ser muito mais fácil da gente começar essa pré-temporada. Então, Thales, nós vamos disputar o Campeonato Mineiro, sim, vamos disputar de forma séria, queremos ser campeões, mas nós não podemos atrapalhar esse planejamento. Então, os dois primeiros jogos vão ser feitos com jogadores da base, né? Com alguns ajustes ali, com alguns jogadores que estiverem bem fisicamente já. Depois nós temos o jogo contra o Democrata aqui e já temos o jogo contra o Cruzeiro. Eu acredito que no jogo contra o Cruzeiro a gente vai ter uma base boa já e já vai jogar essa base. Depois nós temos um jogo na quarta-feira e tal. E se não me engano, dia 16 de fevereiro nós temos um jogo contra o Atlético, se não me engano. Vocês, me corrijam se eu estiver errado. Eu ainda não consegui decorar a tabela toda, mas acho que é 16 de fevereiro. Que é uma semana antes do jogo contra o Guarani, que é dia 23 aqui. Então acredito que no jogo Atlético também a gente já vai jogar com a equipe principal, aquela que vai entrar contra o Guarani. Então esse vai ser o planejamento, tá, Thales? É nesse sentido. Depois nós temos um jogo dia 2, na quarta-feira de cinza. Lá em... Provavelmente nós vamos viajar segunda-feira. Então no domingo nós vamos ter que jogar com um time também alternativo. Então isso é o que a gente vai fazer. Não vou prometer que a gente vai conseguir ter um desempenho que nos coloque em primeiro lugar na tabela, mas a gente vai trabalhar para estar entre os quatro e para a semifinal e depois disputar o título. Essa é a intenção da América. Tá certo. O Euler, muita gente perguntando aqui nos comentários sobre com a saída do Armando. Você podia até comentar um pouquinho sobre a participação do Armando aí nesse último ano e como é que está a chegada de um novo diretor. É só um minutinho que tá. Olha os empresários ligando. Os empresários. É ele mesmo. É mais empresário aqui, tá? É incrível, cara. Fala, é incrível. Fala pelo Decadentes, que aqui nós estamos conversando aqui, mais importante. Mas é empresário. O Decadentes, tá? O Decadentes. Não vou falar o sobrenome, mas o empresário chama Fábio, só pra você, né? Mas o Armando. Vamos lá. O Armando. Quando nós estávamos procurando um diretor de futebol, tinha algumas coisas para a gente que eram importantes. Então, por exemplo, nós queríamos alguém que tivesse experiência de clube, que tinha um orçamento próximo do América e que estava nessa mesma linha do América de permanência. Então, a gente sempre mira o Ceará, a gente sempre mirava o Fortaleza, mirava o Bahia e eram clubes que a gente olhava. Então, vou revelar uma coisa. Em dezembro, quando o Salum, eu conversei com o Salum sobre a possibilidade de, a partir de fevereiro, a gente ir para o futebol, independente da minha ida ou não, eu falei com ele que eu ia atrás do Serri, Diego Serri. Diego Serri, em 2016, a gente quis trazer ele para a América, não foi possível, porque ele não podia vir para Belo Horizonte. Aí eu fui e procurei o Diego Sérgio tinha desligado do Bahia, mas por uma questão de saúde. Ele teve um problema, gente, muito sério, ele ficou um ano sem sábado, domingo, trabalhando direto, e deu um tilt nele. Ele estava tomando remédio para dormir, o remédio não estava fazendo efeito, e dobrou a dosagem do remédio, mesmo assim, não dormia, um dia o cérebro dele apagou. Então ele ficou 6 meses fora, e aí falou, é impossível eu assumir qualquer coisa no América agora, porque o médico só vai me liberar a partir de maio. E eu falei, Diego, a gente não pode esperar. Infelizmente, a gente não pode esperar. E aí fomos atrás de clubes e de nomes, de pessoas que poderiam nos ajudar. E a gente queria alguém que fosse uma pessoa que tivesse um conhecimento muito grande do futebol. Então, assim, uma pessoa que tivesse domínio sobre a questão do futebol do ponto de vista tático, e que ele pudesse trabalhar muito bem a questão do vestiário, né? Que era muito bem feito pelo Paulo Brax. Mas o Paulo Brax ele tinha um relacionamento muito grande com os empresários e um grande estrategista e negociador, coisa que a gente sabia que o Armando não era. Mas nós trouxemos o Armando com essa finalidade, ele veio. Coincidentemente, quando nós fomos achar o nome do Armando, nós primeiro fizemos uma consulta ao Anderson Moreira, porque o Anderson tinha trabalhado com ele, e o Anderson falou exatamente aquilo que a gente queria ouvir com relação ao profissional. Coincidentemente, ele trabalhou também com o Lisca, no Ceará. E nós fomos ao Lisca e perguntamos sobre a questão do dia a dia dele, sobre a questão dos princípios e dos valores dele. E também, mais uma vez, coincidiu com aquilo que a gente pensava dele. Trouxemos ele. Ele é um cara extremamente discreto. Ele é um cara muito objetivo. E tem um conhecimento profundo sobre futebol. Ele foi treinador, não sei se vocês sabem, mas aquela tragédia que teve no Brasil, quando o ônibus capotou e alguns jogadores faleceram, ele estava no ônibus, ele era o treinador. E ele deixou de ser treinador por causa daquilo ali, deu um trauma muito grande, e ele passou a ser gerente. E foi gerente, foi diretor, tem uma vasta experiência na parte de coordenação também da base para o time profissional, e é isso que ele fazia. Então, eu posso dizer para vocês que ele cumpriu à risca aquilo que nós imaginávamos dele com relação a ele. Só que ele é um cara que não dá entrevista, não é midiático, trabalha em silêncio, mas é um cara que cumpriu assim, com muita lealdade, nos ajudou muito. Eu sou muito grato a ele. Só que agora a gente precisa de um estilo um pouco diferente. Mas nós estávamos conversando sobre isso quando ele veio, foi até o Salão e disse: Salão, ó, recebi uma oferta para voltar para o Ceará. Né? Uhum. Então, ele fez essa opção, né, de retornar ao Ceará. O Ceará fez uma proposta para ele, uma proposta boa, e ele vai retornar aonde ele trabalhou por 2-3 anos. Então, eu acho que esse retorno dele ao Ceará mostra um pouco do grande profissional que ele é, né? O Robson não chamaria ele para trabalhar de volta se ele fosse um profissional ruim. Então, naquilo que nós esperávamos dele, ele cumpriu, foi muito importante para a gente é muito grato ao que o Armando fez dentro daquilo que a gente propôs a ele para que se fizesse, tá? Nós nunca esperávamos dele que ele fosse um grande negociador, que trouxesse jogadores, mas ele foi fundamental, por exemplo, para a vinda do Zárate. Ele trabalhou incansavelmente domingo e conseguiu montar uma estratégia muito boa, então essa parte toda operacional com relação à vinda do Zárate foi o Armando que conduziu, para a gente poder ser justo, muito justo com ele, tá? Nós não pensamos ainda em diretor, tá? Voltado que perguntou, foi o Jair, desculpe. Fui eu. Nós não pensamos ainda em nomes de diretor ainda. Eu falei com o Salum que a gente precisa olhar isso com urgência, porque honestamente eu não aguento, né? Mas o que que acontece? Por que que nós não avançamos? Porque se o investidor vier, ele vai querer indicar esse diretor de futebol. Você não tenha dúvida disso. Tá? Ele que vai querer indicar. Então, por que que eu vou contratar alguém agora que depois vai vir e não vai estar alinhado com o investidor? Então, se o investidor falar, se a coisa realmente não avançar, aí nós vamos escolher esse diretor de futebol e vamos conversar com as pessoas. Se porventura alinhar, eu já converso com o investidor, vejo o nome que ele quer que a gente traga, a gente faz essa conversa, esse bate-papo, tenta ajustar a vinda dessa pessoa. A gente vai tentar aí também ajudar nesse processo de escolha e a gente traz esse diretor, tá? Então, a não contratação passa por isso, tá? Para a gente saber que o investidor, com certeza, vai indicar um diretor de futebol. Se não vier, a gente vai para o mercado aí e vai trazer. Tem bons nomes, tá? Foram especulados vários nomes aí, mas todos são ótimos nomes e com certeza um deles pode vir a ser o diretor de futebol. Mas nós não chegamos a procurar ninguém ainda, não. Não, ainda não. Ainda não. Tá certo. Jaro, bem rapidinho. E será que no final do ano a gente vai acontecer com o Decessados, a mesma que aconteceu com o Messias? A gente na Libertadores e ele na Sul-Americana pelo Ceará? Quem? Desculpe, Thales, deu uma picada aqui na internet. Tô falando que minha internet está ruim. O que foi? Será que no final do ano vai acontecer, no final desse ano vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Messias, com o Decessardes? Decessardes na Sul-Americana e a gente na Libertadores? Eu espero eliminá-los no mata-mata. Vai ser mais gostoso. Fato, muito fato. O Luiz Prats está perguntando aqui, Euler, nós temos algum jogador bomba para mexer com a galera? Algum jogador no horizonte aí que, se chegar, a turma vai lá correr para comprar camisa igual compraram 99 do Zárate? Eu acho que, assim, do ponto de vista midiático, acho que a gente não vai trazer, não, tá? Mas eu acho que tem pelo menos três jogadores aí, eu tenho certeza que vai ser quase uma unanimidade a contratação dos três, tá? Tenho certeza absoluta. Não sei, tem um deles que se não precisa buscar no aeroporto, não, mas uma recepção boa, calorosa, a gente pode fazer, pelo menos nas redes sociais, tá? Mas eu acho que a torcida vai ficar muito, muito feliz, satisfeita com as contratações que a gente está fazendo, tá? Acredito, né? Acredito. Mas tá bom, é jogador para a gente buscar no aeroporto. A gente costuma ficar mais feliz do jogador que a gente leva no aeroporto para ir embora. Se a gente for buscar, não tá bom. Estão mudando o patamar. Mas pelo menos, se a gente não buscar ele no aeroporto, a gente vai pelo menos para a porta do CT lá, dar as boas-vindas para ele. Acho que dá. Isso a gente pode fazer. Bacana demais. Bom, já passamos aí, já são 9h16. Felipe, uma última pergunta para o Euler. É só para. Eu imagino que também isso vai cair na questão do investidor, caso tenha um acordo, né? Mas esse ano a gente teve a curiosidade que foi um ano que a gente virou, né? Teve a virada de 21 para 22 com os dois patrocínios já fechados, tanto de material esportivo quanto o da camisa, né? O maior. Só que a gente deu um salto um pouco grande até do nosso patamar quando a gente fechou esses patrocínios. Existe alguma ideia de buscar um patrocínio mais vantajoso ou a ideia de permanecer com eles caso não tenha um contato com o investidor? Não, nós vamos dar uma mexida nesses patrocínios, tá? Pelo menos, embora os contratos já tenham assinados, né? A gente tem condições, sim, de elevar um pouco esse patamar. Nós vamos estabelecer uma meta, aumentar os valores do patrocínio das camisas e dos royalties e tudo isso, tá? Então, nós já fizemos, basicamente, fechamos o orçamento, assim. Não é o orçamento oficial que vai ser apresentado, mas é muito próximo da nossa realidade. E nesse novo orçamento, nós elevamos, sim, o patrocínio das camisas e dos royalties, tá? A gente precisa fazer isso, tá? A gente precisa fazer isso. E isso vai ser da forma de meta. Vamos dar meta para que o marketing possa lá e trazer, com esses que estão aí, uma valorização maior da marca, né? Ou, quem sabe aí, outro que venha substituir, pagar a multa, porque a multa é, se não me engano, são duas parcelas só, e que vai estampar a camisa do América, tá? Mas existe a possibilidade, o contrato foi feito dessa forma, que possibilite a gente substituir com pagamento de multa pequeno, para a gente aumentar esse valor aí de patrocínio das camisas, tá? Ótimo, isso é importante mesmo. Thales? Então, só para finalizar, mais uma vez, parabenizar o trabalho que vocês fizeram. Vocês fizeram o nosso ano muito bom, fizeram o nosso final de ano muito bom. Tava fazendo várias apostas de caixa de cerveja com os amigos. Foi, cara, foi sensacional. Que coisa boa. Sensacional. Ah, já tira gosto, hein? Puts, tô fitness. Esperança muito grande para esse ano a gente fazer um baita ano, né? E assim, a camisa verde preta tradicional, ela vai voltar ou não vai? Eu não aguento mais esses verdes esquisitos que vocês estão arrumando. Eu quero essa aqui, eu quero verde preto. Não vou dar spoiler. O verde não, branco, tá? É bom também. Mas você, né? Vai ficar feliz, tá bom? Vou ficar feliz? Então, fechou. Você vai ficar muito feliz com as novas camisas. Ótimo. Aliás, se não me engano, eu não sei de onde que surgiu uma ideia aqui. Eu acho que não sei se foi do Jairo, não sei se foi do Decadentes ou se foi de outro blog aí. E essa ideia a gente vai levar adiante esse ano, tá bom? Mas também não vou dar spoiler, não. Vou só dar uma. Só um tiragosto, tá bom? olha, hein? Nossa Senhora. Mas já tá pronto. Já e a ideia vem de vocês, tá? Eu não sei se é de você, Jairo, se é do Decadentes ou se é de outro. Se é da Hora do Coelho, eu não sei, mas alguém deu essa sugestão aí. Ela ficou bonita? Oi? A camisa ficou bonita? A camisa do América é linda de qualquer jeito, né? Mas gosto é uma coisa complicada. Você está falando da de 2022? É, ficou legal? Ficou legal, ficou muito bonita. Então não foi muito ideia do Decadente, não? Não, acho que não, foi. Vocês sempre dão ideia boa. Esse aqui é do Thales, a camisa é laranja, então. Tá certo. Nossa, não, pelo amor de Deus, não ouve esse rapaz, não, que ele é fã da camisa laranja. Sou. Ô, Thales, você acha que eu aquela camisa laranja, eu tenho ela até hoje, que eu acho ela linda, cara. Acho ela linda. Viu? Ih, mais vocês que não sabem. Só tem dois no mundo. Só tem você e o Thales. Só vocês dois que gostam. Só os dois. Adoro daquela escritora que passou na rua, né? não era escritora muito famosa, e um dia uma pessoa encontrou a Cana Rua e falou assim: fulana, comprei seu livro. Ela falou: ah, foi você? Então tá, foram vendidas duas camisas lá, né? Uma foi minha, a outra é a sua, tá? Tá certo. Euler, queria mais uma vez agradecer a sua presença, a entrevista foi sensacional, dizer que o Decadentes está de portas abertas sempre que você ou qualquer outra pessoa da América quiser participar aqui com a gente, viu? E dizer que as expectativas são todas ótimas para esse ano, mais uma vez, parabéns pelo bom trabalho. Obrigado a vocês. Eu quero finalizar o seguinte. Primeiro, Jairo, e agradecer a vocês. Sempre que foram as críticas foram feitas a mim, ao Salum, e na grande maioria foram sempre feitas de forma respeitosa. Tá? Eu acho que a cobrança ela tem que existir, ela nos impulsiona. Tá? Eu acho que a gente viver no comodismo é muito ruim, né? E o que nos movimenta é exatamente isso. Eu disse a alguns torcedores uma vez que sentar na cadeira é muito difícil, viu, Tades? Essa questão da racionalidade, ela nos custa muito, tá? Porque o coração, às vezes, quer falar mais forte, a paixão quer falar mais forte. Mas a responsabilidade em determinadas coisas é muito grande. Eu sempre digo que a responsabilidade do quinto dia útil, ela pesa demais. E eu não estou falando em pagar salário de jogadores, não. Estou falando de pagar o salário de 200 e tantas pessoas que ganham um salário mínimo e que, às vezes, depende daquele emprego para levar a comida para casa. Então, isso é que faz a gente ter um pouco mais de racionalidade e tal. Mas o torcedor ele não tem essa obrigação, não. O torcedor ele tem que ser apaixonado, tá? Mas a torcida do América sempre foi muito respeitosa. Ela fez as críticas, mas ela sempre foi muito respeitosa. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu queria agradecer de coração a todos vocês as críticas, né? Os elogios a gente fica feliz, mas eu acho que as críticas, no momento certo, elas têm que ser valorizadas e vocês os fizeram com muita maestria, tá? Participaram de um processo bacana, né? Já falei isso várias vezes para o Jair e para o Carlos. É um processo legítimo, né? De pessoas que querem ajudar o América e eu tenho uma promessa, eu vou cumpri-la, de colocar vocês cada vez mais inseridos no processo, para vocês conhecerem o que é o América, porque no futuro, Thales, é vocês que vão estar sentados naquela cadeira lá, eu não tenho dúvida nenhuma, todos esses que estão nos ouvindo aí e assistindo vão estar sentados um dia naquela cadeira lá. Então, quero, da mesma forma que os outros passaram para mim toda uma experiência, eu com 58 anos, mas essas pessoas acreditaram na gente há 6 anos atrás e nós tivemos a oportunidade de receber deles todo o conhecimento, e isso eu tenho obrigação, mais do que obrigação, eu tenho o dever e o prazer de repassar para vocês, tá? Quero desejar falar para vocês que a gente vai trabalhar muito, né? Eu falei com o Salum que quando a gente foi escolher um treinador, que nós fomos escolher lá no lugar do Mancini, eu falei com ele que o medo, que ele, eu estava com muito medo, e que ele estava com muito medo, porque o trabalho de um ano inteiro estava ali na mão de uma escolha de um treinador, mas que não podia faltar convicção. O medo, ele faz parte do ser humano, e todos nós temos medo. Você imagina ficar sobre nós a responsabilidade de escolher uma pessoa que ia completar aquele trabalho ali de permanência, mas a convicção não podia faltar. Então nós temos essa convicção de que nós vamos ter que trabalhar muito. Se nós trabalhamos 110, já falei com o Salão que nós temos que trabalhar 120, 130. Nós não paramos desde o último dia que começou, desde o último da última partida. Nós estamos trabalhando até hoje, Réveillon, Natal, para a gente poder entregar aí uma equipe de 10, uma equipe forte, que esteja à altura da expectativa de todos. Aproveitar e desejar a todos, gente, um feliz 2022. E aí eu não vou pedir nada além do que saúde, sabe? Eu acho que nós estamos passando por momentos tão ruins, né? E acho que a gente tem que valorizar muito a saúde. Eu acho que a saúde é que vai nos proporcionar realizações, sucesso, trabalho, né? Algumas frustrações, mas muitas alegrias. Então a gente tem que pedir a Deus, né? E eu agradeço todo dia a Deus tudo que Ele fez por mim, pela minha saúde, que fez pelo América também, que nos abençoou, né? Com viagens boas, com não contundir, com tudo que aquilo pode ajudar. Ele não ganha jogo para a gente, mas a gente pede sempre a ele sabedoria para isso. Então, agradecer sempre a Deus isso que ele fez por nós e desejar isso a vocês aí todos, um ano pleno de realizações, com muita saúde. Com certeza a gente vai vencer mais um desafio grande aí pela frente, que é essa pandemia, que é essas gripes. E com certeza a gente vai chegar em dezembro para comemorar muita coisa boa. Então, não só para a América, mas na vida individual de cada um. Fica aí o meu abraço, um beijo no coração de cada um de vocês aí. E podem contar com muito trabalho, muito esforço e muita dedicação. Tá bom? Tá joia. Muito obrigado pelas palavras, Euler. Que a gente possa um dia fazer pela América um pequeno percentual do que vocês já fazem, viu? Muito obrigado em nome de todos os torcedores americanos. Pessoal, boa semana a todos. Muito obrigado, Euler. E até mais.